340 nível. Chão pra push e back acionamento. Tá, eu olhei da Breeze 340. Web 9621. Consiga. Tá cruzando 190340. Pode chamar o centro Recife 9621. A frequência 13325 ao DERN 1251. 13325251. Obrigado, bom final de semana. Valente. 3170, disparo 2010, ajuste 010, resposta de dados MS. Unidade 9623, treinamento Pushback São Meia Dúzia. 9623, autorizado, Meia Dúzia, chama táxi. Chama na velocidade. 9623. Salvador, o Rios, 9641. 9641 para Guarulhos, copia? Positivo. 9641 no Guarulhos, autorizado no 400, via Perisque 50. Decola da 110, primeira curva direita, nada é o Leda Eudes. Controle em 11935, transponder 5012. Rio 9641, a transmissão saiu entrecortada e muito baixa, não consegui copiar o gotejamento. Continua a mesma coisa, você pode chegar ao rádio, por favor? Salvador, bom dia, tá 3170, passando em DCA, passando pra você. Tá 3170, pouso autorizado no 0, vento 050 grau 029. Autorizado pouso, tá 3170. O Rio tá na escuta? Positivo. Por gentileza, a nossa solicitação seria a coordenação Upper Whisky 58, Salvador, direto para o Poço de Caldas. Ciente, eu vou coordenar com o Centro Recife, ver se a rota autorizada no momento, só um minuto. Por favor, são 3 horas, Guarulhos. 9623, táxi Pátio 1, Índia, Alfa, ponto espera do 10, chama pronto, altímetro 10, 10. Índia, Alfa, ponto espera, chama pronto, 10, 10, 10, ajuste. Minha 23 ali, mantenho no zero. Lima 70, solo 54, libera a direita. Na minha escuta, Alfa Juliette 07, portão. Alfa Juliette 07. 9623, decolagem autorizado no 0, vento 0, 40 graus, 059. Escuta. Afirmativo. Seguinte, Upper 58 agora foi substituída na nova carta pela Upper Zulu 21. Se o senhor solicitar mudar de rota, o centro falou pra mim que o senhor tem que fazer uma CHG. Ok, suficiente. Obrigado. Vamos manter a rota anterior. Obrigado. Então, se o senhor precisar de mais tempo pra fazer uma CHG, eu falo com o centro, eles autorizam e o senhor faz. Não há tempo, que nós estamos com o avião quase pronto aqui. Quanto tempo demoraria para... Que para nós solicitarmos a Curitiba e fazendo seria meio complicado isso, questão de tempo para nós. Gente, o senhor pode pedir em rota alguma mudança também. Positivo. Só confirma a aerovia que segue agora? É a Perusque 50, a saída da Euleda Eudes. O transponder 50 no 2 e o nível 400. Não, é, por gentileza, a rota que vai direto para Posto Caldas? Agora é a Perusque 21. Tentar coordenar em voo. Objet 9623, decolou 56, controle 1993. 35, boa noite. Objet 9623, boa noite. Hoje é 1123, contato na decolagem, suba 340 da El. 340 da El, vou aprovar direto da El. Autorizado, da El. Da El, já. 7-9623, Xango Centro Recife, no 3325, Alterne 1260. 3325-60, 9623. Bom dia, gol 1-8 no meia. Formação brava. Dia, gol 1-8 no meia. Desce para 2 mil pés. Ajuste no 0-1-0. Prodetap. Prodetap, descendo para 2 mil. Ajuste no 0-1-0. Gol 1-8 no meia. solo, confirmo, Torre Os Rios, 9641, não podia ver acionamento. 9641, estou autorizado, chama táxi. Chama táxi, 9641.